Sapzeiro e Cana. A batida é diferente. Sapzeiro e Cana. E Rafa Bala no comando. Aperta o play, papá. Chama o portão do La Rocha. Até tentei, procurei motivos pra gente não brigar. Tentei salvar a nossa relação. Foi em vão. Mais uma vez desbloqueou. Mandou mensagem, depois deletou. Mas não colou. Acabou. É só você não ligar pra mim. Eu prometo não procurar. E quando a saudade bater, deixa o coração judiar. É só você não ligar pra mim. Eu prometo não procurar. E quando a saudade bater, deixa o coração lamentar. Sempre Jericano e Rafa Bala. É música nova. Chama na pressão. Piseiro e Cana. E Rafa Bala no comando. Até tentei, eu procurei motivos pra gente não brigar. Tentei salvar a nossa relação. Foi vão. Mais uma vez bloqueou. Mandou mensagem, depois deletou. Mas não colou. Acabou. É só você não ligar pra mim. Que eu prometo não procurar. E quando a saudade bater, deixa o coração judiar. É só você não ligar pra mim. Que eu prometo não procurar. E quando a saudade bater, deixa o coração lamentar. Chama na pegada diferente. Sempre Jericano e Rafa Bala no comando.